Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, trovão azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina de número 99. Eu tô de volta, cheguei das férias, não queria mais não ter jeito. Um dia tudo que é bom acaba, né? Então, estou aqui de volta ao trabalho, ao Bancada, junto com os meus camaradas. Vitor Cardial, tá um bom tempo aqui longe do Bancada. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Tudo bem, Mike? Tudo certo comigo? Final de semana foi bom, apesar da derrota do Confiança, né? Mas acho que o saldo desses dois jogos fora de casa foram positivos. Estava esperando uns dois pontos. Seria bom dois pontos, dois empates, mas veio três, então foi ótimo. Valeu, Vitão. Junto aqui comigo também, meu camarada Lucas Oliva. E aí, Lucão? Como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Tudo bom, Mike? Espero que suas férias tenham sido tão boas como está sendo essa campanha proletária na Série B. Um abraço aí para Vitor Cardial, do Proletário News, e hoje também com a presença ilustre do nosso tão ocupado e aclamado comentarista, Jones Ribeiro. Valeu, Lucão. Pois é, cara, minhas férias coincidiu com a arrancada do Confiança, então quem quiser mandar ofício pro Tribunal de Justiça para estender minhas férias, fique à vontade. E junto comigo, nosso camarada, presença ilustríssima e saudosa, Jones Ribeiro, que há muito tempo está sem participar devido a muitas questões aí de trabalho e de militância, mas hoje está aqui abrilhantando o nosso bancada. Salve, Jones! Como é que você está, meu irmão? Como foi seu final de semana? Fala, Mike, fala demais companheiro de bancada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Para quem não sabe, o Mike tá de férias, me levou, tô voltando agora, não, mentira, brincadeira, tô voltando depois de muito tempo, faz uma falta imensa participar do bancada, mas como o Mike revelou, a militância tem consumido a maior parte do tempo, não há diferença de noite, né, no espaço que a gente tá ocupando, mas é um momento muito feliz da história do Confiança que a gente está vivendo, né? Esse momento é para deliciar. Valeu, meu camarada. E fechando bancada, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que você está, minha querida? Como foi o seu final de semana? Fala, Mike. Fala, meus companheiros de bancadas. Lucão, Jones. Foi bem, graças a Deus. Feliz, mas também triste. Feliz pelo grande jogo que Confiança fez, mas triste porque a vitória não veio. Mas, como o Jones já bem falou, nós vivemos um momento muito feliz na história do Confiança, então não tem muito motivos para estar muito triste. Valeu, Silvinha. E o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, que desde que chegou aqui ao apoio ao Bancada Azulina, a Confiança deu uma engrenada, então vamos celebrar essa parceria de só. E aí na loja Nação Proletária você encontra toda a linha do Confiança, camisa retrô, camisa de jogo, a nova camisa de viagem, que está muito bonita. Além de acessórios para sua casa, para o seu churrasco, para o seu bebê, enfim, tudo que você imaginar para você viver o Confiança fora de campo, afinal não temos mais o nosso Batistão disponível, você encontra lá na loja Nação Proletária. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragaondearacaju.com.br. Também você vai achar ele no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Deezer. O Deezer ele sai um pouquinho mais atrasado, mas ele sempre está lá. É isso, pessoal. Então vamos lá falar dessa semana cheia que Confiança teve. Jogo contra o Sampaio, jogo contra o América e já começando a pensar na Chapecoense. Jogo duríssimo que a gente vai ter no próximo final de semana. Como a gente não teve bancada no meio da semana, vamos dar uma pincelada rápida no jogo da, do São Paulo antes de falar do jogo principal contra o América. Né? O principal que eu estou falando porque é o mais perto. Né? O grupo São Paulo, a gente já absorveu, já venceu, já analisou, já se emocionou e agora a gente já está ainda com aquela curtindo a derrota do América na boca. Lucão, através de bancada aí, mantém a tradição, como é que você viu essa vitória sobre o Sampaio Correia, que vinha 10 vitórias, 10 jogos de invencibilidade, vinha vencendo todo mundo, vinha goleando todo mundo, mas o Dragão chegou lá e pareceu que estava jogando Campeonato Sergipano. Não tomou conhecimento, atropelou o Sampaio. Parecia mesmo, Mike. E tanto que o jogo contra o Confiança foi o único lapso de derrota depois que eles perderam para a gente. Eles voltaram a golear, golearam o Cuiabá, que também está nas cabeças. Eles meteram 3-0 no Cuiabá. Aquele atacante deles, também acho que era da base do Botafogo, o Caio Dantas. É um grande camisa 9, um comando de ataque muito bom. O Confiança teve uma sorte no início do jogo lá no Castelão, que ele recebe uma bola, ele dribla o Rafael Santos e com o gol aberto ele chuta no travessão, né? Quando esse lance aconteceu, eu falei lá no bar, né? Falei, não, a gente ganhou esse jogo, porque era 1-0 Sampaio e a história do jogo seria totalmente diferente. Mas foi uma vitória gigante do Confiança. Teve um momento do jogo que tava 3-0 pro Confiança e aí a gente toma aquele golzinho que a gente sempre toma, né? Que é o gol do Santos. E para irritar Mike, que não gosta de tomar gol. Mas uma vitória que ficou todo mundo de alma lavada e foi aquela consolidação desse trabalho do Daniel, que a gente já cansou de falar aqui no podcast, que o trabalho de Daniel está sendo super bem feito e está consolidado. E nos resta agora saber quais são as pretensões da diretoria, né? Se essa diretoria vai reforçar para o segundo turno, que tradicionalmente é um turno mais difícil, quando as equipes se encaixam mais, se conhecem mais e são jogos mais duros, ou se a diretoria do Confiança está satisfeita com essa posição em ficar na primeira parte da tabela. Mas eu acho que o trabalho de Daniel tem sim cancha para brigar para subir, mas ele precisa de peças, ele precisa de uma contratação de um lateral esquerdo. A gente viu agora, a gente foi enfrentar um dos melhores times, o América lá de Minas, com o Everton na lateral esquerda, entendeu? Isso começa a mostrar as deficiências do elenco. O campeonato é super longo, 38 rodadas, então vai ter lesão, vai ter cartão, e a gente agora vai esperar essa tomada de decisão da diretoria, né? Thiago, Hernando, que tá todo mundo ocupado agora com as eleições municipais, se eles vão se interessar em subir, né? Porque se reforçar esse trabalho de Daniel, acho que tem cancha, Mike, para subir. Então esse jogo em São Luís foi isso, foi só alegria e a gente viu um Confiança imponente, né? Aquele Confiança que, pô, cheguei aqui para brigar pelo G4 e não tomou consideração frente ao Tubarão da Praia lá, a Bolívia querida, né? A terra do reggae. Mike. Valeu, Lucão, valeu. E, Jones, ainda falando desse jogo de Sampaio e Confiança, a gente vê dois estilos de técnicos diferentes na diversidade. Quanto Confiança, com um a menos, conseguiu se reorganizar e manteve a defesa mais ou menos sólida, mais ou menos não, bem sólida, e manteve um ataque ali que ainda incomodava o Sampaio, a ponto que conseguiu o terceiro gol já com um a menos. Ao passo que o Sampaio fez aquela regra de sair botando atacante atrás de atacante, expôs ainda mais. Então, qual o balanço que você faz aí? O que, que esse jogo pode revelar para a gente desse trabalho do Daniel Paulista? Revela o quanto o time está encaixado. Esse fator que você citou agora, que é o fator saber jogar com um homem a menos, só revela o quão organizado o time está, porque é difícil. Sempre foi difícil, mas no futebol de hoje é ainda mais difícil você ter uma inferioridade numérica, porque o futebol é cada vez mais físico, cada vez mais tático. Então, quando você consegue acertar a marcação e os contra-ataques, que foi o Confiança fez lá em São Luís do Maranhão semana passada, significa que o time está bem treinado, está na ponta dos cascos, como se diz. E aí mostra que Daniel, naquele dia, deu um banho no treinador, do Sampaio, porque eu avalio, e a gente conversava sobre isso no grupo, ou nos grupos de WhatsApp, que o Sampaio, quando joga conosco, ainda tem um pouco daquela coisa, ah, eu vou jogar contra Confiança, aqui são 3 pontos garantidos, ainda por cima, dentro de casa. Mas essa é uma realidade que mudou do ano passado para cá, desde quando nós os eliminamos pela Copa do Nordeste, pela pré-Copa do Nordeste, mais precisamente, ainda no início da Série C do ano passado. Então, é um, inclusive, os radialistas, eu acompanhei nos canais do YouTube depois do jogo, os radialistas falavam que o Confiança tem sido o maior adversário do Sampaio Corrêa. Então, teve um pouco da soberba de achar que ia ganhar fácil, né? Agora, o jogo em si foi um jogo muito bem jogado por nós, em que nós encurtamos bem os espaços. Nós tivemos um jogo muito mais objetivo, muito mais direto. O próprio segundo gol, o lance do segundo gol revela isso. É um lançamento de Vinícius Simo em profundidade para Ítalo. Ítalo consegue ganhar do goleiro. Sobra para Gorni depois e Gorni faz o gol. Mas o lance original é que mostra essa índole, né, de jogar diferente. Confiança tem sido um time que joga com toque de bola. Tanto é que contra o América Mineiro teve uma posse muito elevada. Mas naquela partida contra o Sampaio, foi importante usar aquela estratégia bem, bem trabalhada, porque você se desgasta menos. A impressão que eu tenho é que o Castelão, de lá do Maranhão, ainda tem uma dimensão maior. Eu não sei se isso se comprova, mas essa é a sensação que eu tenho. E o campo é muito, muito, muito pesado, pelo que a gente vê nas imagens. Nem parece ser essa grama mais recente, parece aquele tipo mais antigo, acho que é, inclusive, esmeralda. Isso conta, e lá é um lugar extremamente úmido, né? Tá bem mais ao norte do país, já inclusive próximo ao Equador. Então, foi importante, foi uma estratégia interessante de diminuir, cortar caminhos, pegar atalhos de forma planejada, de forma organizada. Eu acho que deu um resultado muito bom. Isso prova que o Confiança não tem apenas uma forma de jogar, que era algo que nós reclamávamos do Daniel Paulista ano passado na Série C. Que ele tinha uma forma o tempo todo de jogar e jogou bem, e quando essa forma não começou a dar certo, a gente teve uma queda vertiginosa na Série B. O que parece que nós não teremos. Nós perdemos o jogo, mas perdemos jogando contra o América. E a gente já viu 3 ou 4 situações diferentes de jogo. Já jogamos com 3 zagueiros em final de jogo para garantir o resultado. Já jogamos com 3 zagueiros o tempo todo lá contra o Operário. Já jogamos muito no contra-ataque, já jogamos em transição, em toque de bola, jogamos com partidas como essa do Sampaio, mais lançamentos. Então, o Confiança tem repertório. Tem repertório enquanto jogadas trabalhadas, mas eu acho que realmente nós vamos precisar contratar pelo menos 3 peças. Não até, não sei, para ser titular, é mais consequência, mas peças para jogar quando for necessário, quando forem chamadas a isso, né? Como a gente, Lucas já falou, tivemos a ausência do lateral esquerdo, tivemos que improvisar Everton, que não comprometeu, mas não é bom que a gente precise improvisar num campeonato como a Série B de cara. Pode acontecer de precisar, se os 2 estiverem machucados, se um estiver machucado e o outro estiver suspenso, mas um suspenso e aí já vai improvisação, algo tá errado. Valeu, Jones, muito bem. Pois é, como a gente tá vendo aí com a zaga, né? A gente perdeu 2 zagueiros, Nirley e Vinícius, por lesão. E se não tivesse um Vinícius Simon ainda, a gente estaria hoje tendo que jogar na zaga também. Então é importante ter, no caso, posições tão importantes como zagueiro, tem que ter pelo menos 2 reservas. Mas nas outras tem que ter pelo menos um reserva imediato, e falta na lateral esquerda. Vitor Cardial, vamos falar já do jogo contra o América, né? O América tem jogo agora no meio de semana pela Copa do Brasil. Vocês esperavam que o América fosse um time muito mexido, e não foi o que aconteceu. Tiveram algumas mexidas, mas mexidas de jogadores que já vinham atuando eventualmente. O próprio Anderson, né, que fez gol, mas eu comentava nos grupos que Lisca é doido, mas não é burro, e que foi um dos poucos jogadores, dos poucos times, ainda mais com a camisa que tem o América, a respeitar o Confiança e tentar fazer um jogo ali e anular nossas principais peças. Qual foi o principal fator que levou à derrota? A qualidade do América, os faltos que teve, a sequência de jogo? Enfim, como é que você analisou o que fez o Confiança sair, fosse vencido pelo América, e assim a gente teve sem a menor condição nem de vencer a partida, né? A gente foi, tomou o primeiro gol e depois não conseguiu correr atrás. É, eu acho que foi uma derrota mais, como você falou, pela qualidade do América e também um pouco pelos erros do Confiança, né? O primeiro gol foi uma falha do sistema defensivo, o Anderson acabou cabeceando sozinho, e o segundo gol uma falha individual de Ítalo, que depois o América acabou pegando a defesa do Confiança totalmente desorganizada. Então acho que foi um pouco indicada, né? A qualidade do América com os erros do Confiança. Confiança fez uma boa partida, até começou melhor com aqueles dois chutes do Renan Gorne, depois no primeiro tempo o jogo foi equilibrado, estava equilibrado quando o América fez o gol, e aí na volta do intervalo o Daniel Paulista volta com o Thiago Luiz, né? E o América pressiona muito naqueles primeiros 10 minutos, principalmente na bola parada. Eles abusam muito da bola parada, usam muito a bola parada, né? E leva muito perigo na bola parada. E aí faz o gol, e depois que eles fizeram o gol, baixou um pouco mais as linhas, deixou o Confiança jogar, e o Confiança foi gostando do jogo. As alterações de Daniel Paulista acho que fizeram efeito. Danilo Pires, eu acho que ficou um pouquinho ali mais atrás, né? Fazendo a saída de bola. O Iago entrou bem também, para surpresa, na minha opinião, né? O Iago entrou bem. O Ari também, como sempre, bem até pelo lado direito, fez aquela jogada no final que quase resultou no gol de empate. E aí o Confiança foi pressionando, foi pro abafa, fez o gol de pênalti. E o que eu achei interessante naquele final do jogo foi que, mesmo Confiança indo pro ataque, indo pro abafa mesmo para tentar fazer o gol de empate, o Confiança estava organizado. É tanto que o América não teve nenhum contra-ataque claro assim para matar o jogo, né? Mesmo o Confiança tão indo pro ataque, pressionando, estava indo organizado, não estava indo na loucura de qualquer jeito. Isso eu achei bastante interessante. Valeu, meu camarada. E Silvia, nessa derrota do América, você conseguiu ver algum jogador que, enfim, pudesse dizer, não, esse jogou bem, esse mereceu aí um destaque positivo? Porque o time, ele, pelo menos na minha avaliação, eu sou dos mais pessimistas nesse jogo contra o América. Não que eu esperasse que a gente vencesse o América fácil lá em Belo Horizonte, mas eu vi que o time jogou, todo ele jogou um pouco abaixo do que poderia, do que vinha jogando. Não sei se a viagem, né, sair de Aracaju, São Luís, depois pegar de São Luís para Belo Horizonte, através do Brasil, não é uma coisa corriqueira de se fazer. Mas, enfim, desse jogo, teve algum destaque positivo que você possa pincelar para a gente já pensar que esse jogador segue bem para as próximas partidas, que eram bem difíceis? Então, Mike, o jogo contra o América, ele foi... Não acredito muito na sua vibe. Os jogadores como Kaique, Ítalo, que a gente estava vendo uma produtividade deles, a qual estava assim... Ítalo, depois da vinda da volta, né, de Daniel Paulista, ele apresentou... Voltou a ser o Ítalo que nós tanto almejávamos e o qual nós tanto... A gente tanto pede, tanto criticava com ele, com o Matheus Costa. Um jogador para mim que entrou e que, assim, não foi uma partida excelente, que entrou no segundo tempo e tal, mas fez uma partida regular e eu acho que um pouco acima do que vinha apresentando, é Thiago Enes. Acredito que quando ele entrou ali, melhorou, embora que não acredito que seja capaz... Essa apresentação dele seja capaz de trazê-lo novamente para titularidade, que a equipe vem se apresentando muito bem. E uma coisa até que a gente, que você mesmo falou, acredito que esse desempenho abaixo, ele vem muito consequente da sequência, muito da sequência de jogos que você bem falou. Como o Jones falou também no início, o campo do lá do Sampaio, ele é muito pesado, eu também tenho a impressão que o campo é maior, o calor, a gente estava 41 graus, se não me falha a memória, o pessoal tirando print de como estava lá em São Luís. Então é muito complicado de repente você atravessar o Brasil, toda essa questão, e com os desfalques que a gente tanto fala, tanto vocês também já falaram, que a gente precisa de jogadores para que não seja um tapa-buraco que nem Everton nesse último jogo. Então, acredito que tudo isso, na minha opinião, acho que Thiago Enes, ele entrou bem, não, Iago também, Ari, que vem entrando, apesar de que Iago eu acho muito afobado, muito, mas enfim, acredito que seja isso, mano, que acho que foi Thiago Enes. Beleza, Silvia, realmente, acho que foi, como é que se pode dizer, foi uma ótima surpresa até, porque a gente não esperava que Kaique viesse jogando tão bem como ele veio. Mas foi uma boa surpresa cair. Mas também é importante ter eles ali, ser disposto, porque até em um jogo mais defensivo ele pode ser uma opção para esse jogo. É, Lucas, Jones, alguém mais quer falar um pouquinho desse jogo contra o América? Eu só queria falar do dinamismo que é Daniel Paulista. Ele é um treinador que me agrada muito, porque ele é imediato nas ações. Ele está vendo o jogo ali e ele dá respostas rápidas. Eu acho isso muito positivo em Daniel. Então, ele vê que Vila não estava conseguindo fazer os passes ali no primeiro tempo, lá no, na Arena Independência. Ele não espera, no intervalo ele já volta com o Thiago Luiz, o time já está tomando de 1-0. Quando ele toma o segundo gol, que Ítalo às vezes tem um pensamento muito rápido, e você vê que o Renan Gorni estava olhando com a cara para cima, né? Ele tá atento para pegar a bola, e aí acontece o segundo gol do América. Imediatamente o Daniel vem, faz três substituições, né? Coloca Ari Moura, Iago e outro lá agora que eu esqueci. Então eu queria só registrar esse dinamismo e esse imediatismo de Daniel. Ele dá respostas rápidas durante o jogo, isso me agrada muito. O quanto o Daniel, que eu acho que eu não lembro qual foram um dos meninos que falaram no início do programa, o quanto, não, eu, pra mim é uma evolução. A diferença de jogo de Daniel da Série C para o Daniel de agora. Às vezes até comento com Carla, principalmente, que a gente tem que, às vezes, até que agradecer de Daniel. Não sei se nesse período que ele ficou lá no Sport, mas a diferença, acho que foi o Jânio que falou. Tipo assim, você vê que o Confiança hoje tem um repertório. Então, tipo assim, isso se dá muito ao que... eu acho que talvez um estudo, um preparo para um time que estava querendo, quer não, lá no Brasileirão da Série A. Então, às vezes a gente até agradece, porque imagina se fosse o Daniel com a cabeça de uma Série C. Então, assim, eu fico muito impressionada com a capacidade que Daniel tem, o quanto ele nasceu para ser técnico da gente. Esse jogo, teve algo que você falou que eu concordo plenamente. Acho que os jogadores, vários jogadores nossos, tiveram abaixo naquele jogo contra o América, o que facilitou a vida deles. No futebol acaba que, na maioria dos jogos, os resultados são consequências das coisas que vão acontecendo, pequenas coisas que vão ocorrendo aqui e ali durante uma partida. E eu percebi que os jogadores do Confiança não estavam com aquela a fineza técnica, aquela coisa mais, aquele toque mais fino. Pequenos domínios estavam errando, pequenos passes também estavam errando, né? Não estava naquela sintonia ideal. Talvez realmente tenha sentido o efeito dessa sequência de jogos, viagens, né? Você experimentar climas bastante diferentes dentro do próprio país. Isso dificulta certamente e confunde até um pouco a cabeça. Mas eu tenho uma observação a fazer. Eu avalio, uma interpretação que eu tenho, que Daniel, ele não mexeu bem no jogo contra o América Mineiro, eu não gostei. O time melhorou, mas assim, o gol que nós tivemos, no meu modo de ver, foi o acaso. Foi um lançamento, não foi uma jogada que nós tivemos, o jogador ia fazer o gol, driblou e aí foi derrubado, não foi isso. Foi um lançamento na área que pegou na mão de Anderson e batemos, fizemos, ótimo. E depois até tivemos chance. Aí Moura tentou cruzar uma bola. Mas por que eu acho que ele interpretou errado? Como é que eu entendo futebol? O América, ele achou um gol, não estava tão bem, achou um gol, uma falha nossa. Depois ele acha o segundo gol e aí fica muito fácil. Ele fecha muito a casinha. Então a gente teve, salvo engano, 69% ou foi 64% de posse de bola. Uma posse muito elevada. Mas não tivemos essa posse porque nós imprensamos o América. Nós tivemos essa posse porque eles simplesmente escolheram se poupar durante a partida, algo que nós fizemos contra o Oeste. Qual é o erro do Daniel para mim? Ele não percebeu, depois de 1-0, que estava difícil jogar por dentro. Ou percebeu e preferiu arriscar um jogador que tivesse uma noite inspirada, tipo Thiago Luiz, porque Thiago Luiz tem jogado por dentro no Confiança, e por dentro estava muito fechadinho. Nessas circunstâncias, eu prefiro sempre treinador que joga por fora. Então eu acho que era jogo para colocar Marcelinho, porque Marcelinho não puxa para dentro. Ele tem um cacuete lateral, ele vai sempre pro fundo. Eu acho que era jogo para colocar Ari do lado esquerdo, porque Ari do lado esquerdo ele não vai puxar para dentro, vai puxar pro fundo. Aí você abre mais o jogo e você consegue criar mais espaços na defesa adversária. E ele não, ele insistiu o tempo todo em várias mudanças, mostrou coragem, é verdade, mas mudanças que, no meu modo de ver, foram mais do mesmo. Tirou o Reis da ponta direita, colocou Ari, que puxa para dentro. Tirou Ítalo da ponta esquerda, botou Iago, que também puxa para dentro. Thiago Luiz foi a mudança um pouco mais fora do script, porque ele tira Vila e coloca Thiago Luiz. Então joga o time um pouco mais para frente. Talvez a saída de Vila logo no início do segundo tempo explique o segundo gol. Também tem isso. Porque não havia cobertura. Quando a bola perde, o time está todo aberto. Porque Thiago Luiz não estava recebendo a bola atrás. Tanto é verdade que e eu concordo com o Vitor, ele precisou colocar o Danilo Pires para a saída de bola, porque a bola não estava saindo. Inicialmente isso não deu, a mudança não surtiu nenhum efeito. O efeito que surtiu foi até ficar um pouco mais desguarnecido, mas aí o 2-0 teve que sair. Mas é isso, eu acho que ele não foi tão feliz, no meu modo de chegar ao futebol, nas substituições. Mike. Valeu, Jones. Pois é, eu não tinha pensado nisso, e realmente, e mesmo nas vezes que eles chegavam pelos lados, eles tentavam ou entrar na área ou fazer uma jogada linha de fundo, assim, cruzamento. E até uns cruzamentos por baixo, que mais próximos da área, eles até são perigosos, mas do jeito que estava quase na lateral, ficava muito fácil para a defesa do América cortar. E aí a gente tomou muita bola assim. Eu quero falar agora, para a gente fechando o podcast, de um personagem que eu estou sentindo que tá um pouquinho mais pequeno destoando do que ele já pôde, que é Reis. Reis teve uma grande partida contra o Náutico, ele até brincou, né, no podcast, nos vídeos, que hoje é dia de Reis, só que depois ele... Enfim, jogou muito abaixo. Olhando aqui, até as notas dele no SofaScore tem dado uma baixada. Ele tá precisando de uma sombra, tá precisando pegar um banco, enfim. O que é que vocês acham que tá acontecendo com o Reis? Ou é o velho problema da falta de posicionamento dele, encontrar uma melhor posição em campo? Rapaz, eu acho que isso vai muito do bom momento de Gorni também. No caso, lá no Náutico, ali foi um jogo com a nossa virada de chave, né? E acho que agora a gente tá se falando tanto em Gorni, até nessas notinhas aí que eu não acompanho muito dos jogadores pós-jogo, eu acho que vai muito do posicionamento, vai muito do bom momento que Gorni vem. Então acho que são fatores que influenciam. Acredito que seja isso, mãe. Vitor, você tem acompanhado mais, inclusive tem uma live do Reis com o Proletário News para essa semana. Mike, eu acho que pode ter a ver com o fato do Confiança estar forçando muito as jogadas pelo lado esquerdo, né? Então, acho que Reis pela direita, ele fica um pouco mais isolado. Acho que pode ter a ver com isso. Acho que pode ser isso. E acho que contra o América, assim, na minha opinião, ele começou o jogo até bem naqueles 10 primeiros minutos do Confiança pressionando. Ele estava até bem, não estava mal, não. Depois é que ele deu uma apagada, assim, como o resto do time, né? Eu acho que pode ser isso também, pode ser a questão do lado esquerdo, que o Confiança força muito pelo lado esquerdo, joga muito pelo lado esquerdo, e aí Reis fica um pouco esquecido pelo lado direito. Eu acho que contra o Oeste foi isso que aconteceu, né? A gente viu Confiança sempre pelo lado esquerdo, e o lado direito com o Reis, o próprio Kaique contra o Oeste também estava um pouco sumido. Eu até perguntei para Vitor, ele vai fazer a live com o Reis amanhã, na terça-feira, no Proletário News, ele perguntar qual é a dificuldade ali do lado direito do Confiança, porque eles têm uma dificuldade imensa, pô, de evoluir, de chegar na linha de fundo. Acho mais pelas características mesmo. O Kaique Sá, aquele jogador de condução de bola, troca poucos passes, faz pouco um dois. O próprio Reis é um cara mais do último terço, da definição, daquele chute pro gol, não dialoga muito com os seus colegas. E o Vila também não está sendo muito feliz na questão do passe, né? Então você tem um lado esquerdo com muito mais qualidade, com Silva, que é aquele lateral esquerdo clássico que a gente já cansou de elogiar aqui. Você tem o Ítalo e o Castilho, é o estado da arte do futebol, né? Os caras dialogando, trocando passe. Então o Confiança tende a jogar mais pela esquerda mesmo e fica um pouco sozinho. Aí quando ele vem pegar a bola na intermediária, ele de costas para marcação. Tenta uma coisa, normalmente não obtém sucesso. E realmente é um dos gargalos aí, é Daniel consertar esse lado direito. Por isso que eu venho cobrando contratações, né? Principalmente ali para o lugar de Vila. E é um jogador que está tendo um papel importante de preenchimento, de espaço e tal. Mas quando está com a bola, ele não está conseguindo dar a evolução das jogadas. Teve uma jogada mesmo lá no Independência que ele girou bem, poderia ter saído jogando, ele foi girar de novo, aquela enceradeira, e a marcação do América chegou e roubou a bola dele. Então, o lado esquerdo do Confiança realmente é deficitário. Também acredito que coincida com a baixa física de Kaique. Não foi à toa que Kaique se machucou. Problema à parte na costela, ele já estava jogando com proteção na coxa que ele sentiu. Ele já vinha com aquela proteção de adesivo na coxa que ele sentiu. Significava que ele já estava jogando no limite, né? E ele se desgastou muito naquele jogo contra o Operário. O campo estava muito pesado e ele tem uma característica de conduzir a bola. Lógico, fica mais suscetível a contusões musculares. E aí, quando ele não passa, o ponta, né, o Reis, ele perde a opção de passe. Porque o Kaique fica o tempo todo, está ficando o tempo todo atrás da linha da bola. Rafael Vila não é um primor, mas eu acho que ele não é o nosso problema ainda, pelo menos agora. Ele não tem sido o nosso problema. Ele não jogou bem contra o América Mineiro, isso é verdade. Como ele também não jogou bem na reestreia dele, que, se eu não me engano, foi contra o Brasil de Pelotas aqui. Então foram partidas em que ele teve abaixo. Mas não foi só não foi Vila que teve apenas abaixo. Outros jogadores tiveram na última partida. Mike. Beleza. Não, eu fiz essa pergunta porque, não querendo cornetar ou tirar risco, porque a gente, aquela história, né? A gente taca pedra em árvore que dá fruto. Eu tô olhando aqui os últimos 10 jogos que o Confiança teve na Série B, na verdade, os últimos 10 jogos em que Reis esteve em campo. Eu não posso agora segurar só os últimos 10 jogos de Confiança. O Confiança teve duas derrotas e foi justamente os jogos de notas mais baixas que Reis teve. Foi esse contra o América e contra o Juventude, aquele jogo lá do roubo da arbitragem. E além disso, ele teve uma nota baixa também contra o Avaí, aquele jogo bizarro, que acabou, tomou um gol, virou em 10 minutos, com um empate quase a virada. Então, realmente, esses dados, e quando eu olho esses dados do SofaScore, ele é muito estatístico. Então, ele não é muito a opinião de um jornalista, a opinião de um analista. Ele vai contar quantos passes precisa ele deu, quantas finalizações, quanto tempo ele esteve em campo, as bolas longas precisas, enfim, é tudo muito bem analisado. E aí a gente precisa fazer com que o esquema favoreça que Reis volte a fazer boas atuações, notadamente contra o Náutico. Então é só essa questão aí de Reis que eu sinto um pouco a falta do brilho dele. Uma coisa que o Lucão sempre reclamava, né? Que ele não quer tomar o protagonismo. Parece que Gorley que está tomando esse protagonismo. Se é mais o protagonismo que está caindo no colo dele, ou se ele está buscando isso. Enfim, acho que preenchemos tudo, né? Não sei se alguém já quer falar alguma coisa sobre a Chape. Tem aí a avassaladora. Vitor, falando nisso, né? Olhando o último Power Rank do Proletário News, o próximo jogo a gente vai Confiança, que é o Proletário News, e Chapecoense, que é o segundo, só que ambos botados com 1.1. O que é que isso significa para nós? Que não, enfim, porque é como traduzir isso para o campo de jogo? Vai ser um jogo entre dois times que vivem um grande momento, né? É isso que diz aí mais ou menos o Power Rank. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo de poucas oportunidades de gol, não acho que vai ser um jogo aberto. E um jogo muito difícil para o Confiança, mas também muito difícil para o Chapecoense, né? Mas acho que o Confiança pode levar uma pequena vantagem de jogar em casa, né? A gente já conhece o gramado, o Chapecoense está mais acostumado a jogar em um gramado melhor, né? Lá na Arena Condá. E acho que o fato de Confiança jogar em casa pode fazer diferença para que a gente saia com essa vitória. Mas vai ser um jogo muito difícil e muito equilibrado, eu acho. Acho que é difícil apontar um vencedor. Acho que, inclusive, nas casas de aposta vai estar bem equilibrada a cotação aí. Sim, provavelmente. Está um equilíbrio aí pesado para esse jogo aí, na Confiança e Chape. O Confiança tem a vantagem de treinar uma semaninha em casa, a passo que amanhã o Chape entra em campo contra o CSA. Jogo válido pela segunda rodada, esse jogo vai acontecer lá na Arena Condá, então eles depois precisam viajar aqui para Caju. Deixa eu ver... Silvia, que de vantagem você vê dessa semana de descanso? Será que dá para recuperar a gente com a DM? Será que dá para Daniel focar em estudar? Bem pesado a Chape para a gente manter a investidade em casa e quem sabe até vencer o líder e ganhar moral e voltar a encostar no P4. Silvia, microfone. Ah, um momentinho. Tá escutando? Sim, alô? Estou escutando. Você pode repetir porque cortou a internet aqui em casa. Ah, beleza. É o seguinte, o Confiança vai ter uma semana para encarar a Chape, uma semana que, já que a gente só joga no próximo sábado, e a Chape joga amanhã, em jogo adiado da segunda rodada, contra o CSA, lá na Arena Condá. Então, você acha qual a vantagem que você tem? Ele já vem um pouco mais desgastados, Daniel vai ter tempo para estudar o time, a gente vai ter tempo de recuperar jogador, enfim, o que é que você acha que pesa mais para a gente poder arrancar uma vitória aqui contra a Chape? Uma semana assim, de descanso faz toda a diferença, né? Principalmente com o jogo no meio de semana para o nosso adversário, que dá para você. Eu acho que o CSE é um time que vai muito, assim, é um time que tá, nós estamos, digamos que, no mesmo patamar, não? Então é muito bom para se avaliar como é que vai acontecer. A questão aqui, recuperar, eu acredito que o que a gente sente falta é muito de Dirley, que não tem previsão, se não me falha a memória. A gente também tem a vantagem de ter a volta de Silva, que faz toda a diferença. Então, dá tempo sim de Daniel trabalhar essa semana, que é o que tanto se fala, tanto se pede, que é um período para que se treine de verdade. O DM, vai que ele recupera aí numa semana, gente, que faz falta. Eu acredito muito nisso, dá tempo de Daniel estudar, avaliar muito bem quais são as nossas peças e quais as que podem, qual o melhor estilo de jogo para jogar com a Chape, uma vez que é importante para a gente, imagina, pegar uma moral ganhando no final, na última rodada do primeiro turno do líder da competição. Então já dá todo um gás diferente para que nós continuemos na competição do jeito que nós estamos, né? Como o Lucão acho que bem comentou, a gente nem esperava aquele Confiança do início estar na primeira parte da tabela, lá quando a gente começou a jogar no início da competição. Então, manter o que nós já vínhamos mantendo com essa volta de Daniel, e é isso, tomara que Daniel avalie bem qual o melhor time para se entrar, uma vez que a gente também já tem um repertório melhorzinho de jogo. Beleza, Silvia. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse possível jogo contra a Chape? Jones, Lucão. Mike, eu queria falar o seguinte: que o Confiança, acho que Daniel, deveria armar alguma estratégia para colocar um forte ritmo de jogo no segundo tempo. Porque eu acho que a Chape inevitavelmente vai sentir, pô. Que ela vem numa sequência de jogos, joga nessa terça-feira em casa, 7 da noite, contra o CSA. É um jogo duro, o CSA também está na primeira parte da tabela. E depois eles viajam e vêm jogar aqui em Aracaju, 4:30 da tarde. Né? Você sabe como está quente, já começou o calor aqui em Aracaju. Então eu penso que se o Confiança fizer uma boa preparação, colocar os que estiverem bem fisicamente para correr legal, apertar a Chape, vai ter um momento que a Chape vai cair fisicamente nesse jogo. É isso que eu acredito. E eu acho que, como o Silvio bem falou, a gente vencendo a Chape, a nossa moral volta com tudo lá pra cima. Que realmente essa sequência agora não foi fácil, né? A gente só pegou Pedreira, Sampaio, América Mineiro, Chape e depois Paraná. Paraná agora acho que não sei se tá metendo 4 ou 5 no Oeste. Então, não é fácil pra ninguém, tá duro. Mas a alegria de ver um Confiança competitivo, né? Que era o nosso grande receio quando, no início da Série B, quando a gente viu nosso time treinando no campo do SESI da Barra. Esse jogo realmente é essencial para a trajetória do Confiança até o final do campeonato. Mais importante, no meu modo de ver, do que o último jogo contra o América. Essa era uma partida que a gente esperava uma derrota, era muito provável. Esse jogo contra a Chapecoense também é possível que a gente perder a final. Vamos jogar contra o líder e o time que apresenta, no meu modo de ver, o melhor futebol da Série B do Campeonato Brasileiro e joga melhor também do que algumas equipes da Série A nesse momento. Eu me arrisco a dizer que se a Chapecoense este ano estivesse na Série A, eu acho que não cairia. Tem muito time jogando pior que a equipe da Chape. Agora, duas derrotas seguidas para o nosso lado é ruim. Ainda que sejam derrotas para o vice, líder e para o líder do campeonato. São duas derrotas consecutivas. Então é muito importante não perder esse jogo. Esse é um jogo estratégico. Se não der para vencer, vamos segurar um empate, porque vai fazer falta lá na frente. Esse é o jogo, parece clichê, mas esse ponto vai fazer falta lá na frente. Aí, depois com o Paraná, a gente vê. Mas eu acho que é importante esse jogo, demais esse jogo contra o Chapecoense, jogar numa estratégia que não nos ofereça grandes riscos de derrota. Jogar de forma segura, acho que o Daniel sabe fazer isso. Beleza, vamos ver se a gente marca uma bancada no meio de semana para fazer uma análise pré-jogo mais apurada dessa Chape. Mas só olhando aqui os dados, né, a Chape só tomou 5 gols em toda a Série B, mas tem um alento, 4 desses 5 gols foi com o visitante. Então, quem sabe a gente piore aí essa estatística deles. Afinal, Confiança nos últimos 13 jogos marcou pelo menos uma vez. Marcou pelo menos uma vez, contando jogos fora e dentro do bastão. É isso, pessoal. Vamos lá, rodada de despedidas. Vamos começar pela ordem de apresentação. Então, Vitor Cardeal. E aí, Vitor, suas despedidas. Fale aí dessa live com o Reis. Manda sua mensagem aí para a massa proletária. É isso aí, Mike. Foi um prazer participar aqui com vocês mais uma vez. Aproveitar para convidar a galera para acompanhar a live que acontece hoje, se você estiver estudando na terça. Se você estiver estudando depois, pode ir lá no Proletário News que vai estar salvo. A live com o Reis. Essa é uma entrevista com ele, né? A gente vai bater um papo com ele, eu e o Hilário. E vai ser muito legal. Podem mandar as perguntas lá durante a entrevista. Vai ser muito bacana a partir das 7h30 da noite lá no Proletário News. Expectativa é grande para esse jogo contra a Chapecoense. Como eu falei anteriormente, vai ser um jogo muito difícil, mas o Confiança tem capacidade de sair vitorioso. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, Vitor. Lucas Oliva. E aí, Lucão? Suas despedidas e seu desejo aí de bons fluidos para a massa proletária. Um abraço a toda a bancada. Vitor, Silvia, Jones, Mike. E desejar a nossa comissão técnica, aos nossos jogadores, uma boa semana de trabalho, que a sexta-feira seja aquela sexta-feira bonita, com sol bem quente, para os catarinenses sentirem o peso do Nordeste, e que o Confiança faça um jogo seguro, com uma vitória bem bonita em cima do melhor time desse campeonato da Série B de 2020. Um abraço a todos, ótima semana. Valeu, Lucas! Jones Ribeiro, e aí, Johnny, suas despedidas, meu camarada, bom te ver aqui de novo, espero que a militância dê uma folguinha de vez em quando, você possa voltar, não precisa exigindo isso, até porque você é coordenador geral do meu sindicato. Suas despedidas, meu camarada. Pô, Mike, muito bom participar do Bancada de novo com vocês, meus amigos, é sensacional falar sobre o Confiança. Ainda mais num momento tão especial como esse que a gente vive. Talvez no futuro as gerações olhem para trás e vejam o que foi o Confiança de 2020 e 21, né? Uma temporada totalmente atípica, sob qualquer perspectiva. Não apenas por conta do desempenho em campo, que tem sido muito acima do esperado. É um time que vem da Série C e que vinha de muitos anos de ostracismo no futebol nacional, mas também porque é um ano marcado pela pandemia da Covid-19. Nós estamos em 2020 e até hoje a gente comenta dos times de 76, de 77, times que contaram com a participação do pai e ídolo do nosso amigo Júlio Marcel, Nininho, tantos outros jogadores, Joãozinho da Mangueira, Luiz Carlos Bossa Nova, enfim. Talvez sejamos privilegiados por estar podendo desfrutar esse momento que pode ser um momento histórico para o nosso clube, um momento de virada, de chave. Ninguém sabe o que acontece se o Confiança conseguir subir de divisão, por exemplo, e disputar uma Série A. Tudo pode acontecer. como eu gosto de dizer, inclusive nada, espero que não seja nada, que a gente continue nessa pegada, nessa toada de crescente, e que o 2021 seja uma surpresa ainda maior para todos nós. Valeu, meu amigo, volte sempre. Silvio Menezes, para fechar essa bancada, e aí, Silvinha, como é que você se despede dessa semana aí cheia de trabalho por confiança, para pegar um jogo importantíssimo? Acho que é o jogo que atesta a nosso crescimento, né? Que não foi só um fogo de palha, enfim, semana importantíssima. Com certeza, Mike, como já foi dito anteriormente, é um jogo que é super importante pra gente. Assim como o jogo do Sampaio era nosso divisor de águas, esse também vai ser, primeiro porque é o encerramento do primeiro turno, e segundo que a gente vai estar jogando com o líder dentro de casa, e como você também já bem falou, para nós não cairmos na tentação de dizer que foi só um fogo de palha. Mas como é que eu posso dizer? Esqueci a palavrinha. As impressões são as melhores, né? Esses jogos são os quais o Confiança mais nos surpreende. Eu tenho medo de jogar com o Sampaio, mas não tenho medo de jogar contra a Chapecoense, porque esses jogos de Confiança tem um histórico aí que joga bem melhor. Então, Daniel teve uma semana, né? O pessoal chegou ontem aqui em Aracaju, tem uma semana mais ou menos para poder treinar, estudar o adversário, e que tudo dê certo pra gente, que nós consigamos voltar, quase encostar no nosso G4. É isso, galera, quem estiver escutando, não esqueça de curtir, compartilhar, e é isso. Mas foi um prazer novamente estar aqui gravando bancada, estava um pouco ausente, mas é isso, que esse jogo seja maravilhoso e que a vitória venha. Valeu, Silvia, grandes palavras. Da minha parte, também muito feliz aí depois das férias de estar voltando a conduzir o bancada, saudade do DG, e parece que ele agora entrou nas férias, brincadeira, o DG está de volta aí nos próximos. Rapaz, você uma boa semana. Fala, Silvia. Mas eu vou dizer mesmo, faz falta DG no programa, porque o humor dele é engraçado demais. Acho que fica até mais pesado, né? Que aqui todo mundo muito sério. Sim, sim. DG é um ídolo muito, muito massa, um gênio. Tá? Deixa tudo muito mais leve, sem perder a seriedade, sem perder a profundidade da nada. Da minha parte, né? Desejar uma boa semana para toda a torcida proletária. Que a gente aprenda a viver esse momento sem se rebaixar. Sem ter um coitadismo, mas sem ter uma soberba, entendendo o tamanho do nosso feito e que nada vem por acaso. Essa construção que vem vindo de muitos anos. Semana passada nós comemoramos o sexto ano do acesso da Série B para a Série C, e tudo começou ali. Tem um trabalho que tem sido muito bem feito dentro e fora do campo. E a direção tem sua parcela de culpa, mas sua parcela de culpa parece uma coisa ruim, né? Mas sua parcela de responsabilidade. E a torcida também tem sua responsabilidade nesse crescimento. Da nossa parte, como bancada azulina, a gente fica muito feliz em poder registrar tudo isso desde o ano passado. Registramos toda a campanha do acesso, registramos toda a campanha histórica na Copa do Nordeste, estamos registrando essa bela campanha até agora na Série B. Então, isso tudo nos deixa muito feliz, que a gente ainda era tivesse um bancada azulina lá no 70, para poder ouvir os feitos de Nininho, Reuzinho da Mangueira, Luiz Carlos Bossa Nova e companhia do Estado. Então, meus camaradas e minhas camaradas, um grande abraço a todos, saudações proletárias e fui!